dançando ao som do country. Praza era um show à parte de se ver. Foi quando de repente olhei pro lado e vi você. A gente começou a conversar e eu percebi que ele só gostava de falar se fosse sobre si. Um papo cabeça, nem pensar, nem que fosse assim pra variar. Ele só confia na calça apertada, não tá com nada. Você se achuta, subiu num pedestal. Mas uma hora dessas você vai despencar. E é melhor que tenha alguém pra te segurar. Você se achuta, que pode até ser normal. Mas vou te alertar pra você acordar, que ser um gostosão pra mim não é tudo não. Você incha todo dia e não vê que a cabeça desincha. Que agonia. Você tem o complexo que eu chamo de táxi. Seu táxi acho tal. Você perde mais tempo se ajeitando do que me conquistando. Você se acha. Eu chamo de táxi, cê táxi.